Pessoal, estamos aqui reunidos para mais uma gravação do FPS Podcast. Eu sou Rafael Sacramento, médico infectologista e tutor da FPS. Estou aqui com Roberta Cardoso, Bárbara Aguiar, Carolina Salve e Reneide Muniz da Silva, que vão se apresentar aqui para nós. Olá, gente. Meu nome é Roberta. Eu sou pedagoga aqui da EAD da FPS. Olá a todos e todas. Eu sou Bárbara Aguiar, sou assistente social de formação e atuação, mulher feminista, militante na causa e luta dos direitos das mulheres. Olá, pessoas. Meu nome é Carolina Salve. Eu sou psicóloga de graduação, mas sou mestranda em artes visuais na UFPE. Sou feminista, militante e pesquisadora de teoria feminista também. Me chamo Reneide. Eu sou coordenadora, estou como coordenadora do curso de enfermagem aqui da FPS e também, assim, embora não tenha uma militância como as nossas colegas, mas ter uma defensora desse tema e uma boa discussão desse tema eu sempre gosto de fazer também. Na verdade, a militância é a vida de vocês, né? E aí a gente fica com algumas dúvidas, algumas perguntas. Violência contra a mulher é apenas um mito? Não. E nós vamos ver ao longo dessa conversa. A violência contra a mulher é uma realidade no Brasil e no mundo. A cada hora, mais de 500 mulheres são agredidas no Brasil. Diariamente, 12 mil mulheres são vítimas de violência em nosso país. A pesquisa, encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, revela que ao menos 4,4 milhões de mulheres foram vítimas de agressões físicas no período de um ano. A estimativa, porém, é de que até 20 milhões possam ter sofrido algum tipo de violência nos últimos 12 meses. Os números mostram também que 29% das mulheres entrevistadas que concordaram em compartilhar experiências pessoais foram vítimas de violência entre janeiro e dezembro de 2016. E aí fica a pergunta: o que de fato é a violência contra a mulher? Então, para a gente pensar um pouco sobre essa temática que é tão relevante e urgente na nossa sociedade, definir o que seria a violência contra a mulher é pensar em qualquer ação, comportamento que vai causar, provocar qualquer lesão, dano, seja no corpo físico dessa mulher, seja na estrutura emocional, psicológica dela. E aí é muito interessante partir para esta discussão, perguntando se é um mito. E aí pensar, refletir, reconhecer que diariamente, quando acessamos aos noticiários, as estatísticas nos mostram que essa violência ela é real, ela é perversa e a cada dia ela atinge um número cada vez maior de mulheres na nossa sociedade. Essa violência ela é moral, física, sexual, psicológica e simbólica. Eu acho importante colocar o simbólica porque não são violências diretas e não são violências que estão ativamente explícitas. Então, a violência simbólica é uma crença de que o corpo feminino, num filme, disposto na cama, e o do masculino está sempre coberto, isso é uma violência simbólica, porque isso coloca um lugar de objeto. E objeto não é sujeito. Então, a gente pode machucar um objeto, mas a gente não pode machucar um sujeito igual a nós. E aí, ela se manifesta como coerção social, coisas que você pode ou não fazer enquanto mulher. Coerção direta, como, por exemplo, no trabalho ou num relacionamento, se você fizer isso, acabou, está demitida. E tentativa e ato de violência direcionados ao público feminino, cis e trans. E eu tento expandir um pouco e incluir indivíduos que, de alguma forma, manifestem feminilidade ou não normatividade, porque a violência contra a mulher e contra a feminilidade ela atinge também homens homossexuais e pessoas não cis, e, enfim, uma gama de seres que não são o homem branco, heterossexual, europeu ou americano. E a gente também pode colocar na perspectiva do trabalho, não é? Já que a gente está aqui numa faculdade de saúde, e aí como é que a gente percebe isso também? No próprio exercício profissional, de várias profissões, eu como enfermeira, e a gente, infelizmente, a gente ainda identifica determinadas situações que põem realmente no próprio cuidar, né, no próprio atender uma mulher, uma diferença, e você vê que ela está sofrendo algum nível de violência, seja simbólica, seja por conta da sua cor, sua condição social. Infelizmente, a gente ainda tem muito o que trabalhar com os nossos estudantes, com os nossos profissionais, sobre essa questão também do exercício profissional. Claro que a gente está falando da violência cotidiana e não é para a gente também não esquecer de que existe também essa questão da violência no exercício profissional. E isso é importante a gente realçar, porque já muitas vezes parece naturalizada e nem é percebido como violência. Muitos dos atos dos profissionais de saúde, sejam eles médicos, enfermeiros. Então, é interessante a gente levantar essa discussão e trabalhar essa questão. É interessante essa contextualização, né, das violências, e a gente percebe que as violências sociais elas estão muitas vezes mascaradas até nos termos e na maneira como a gente se refere a como as pessoas desejam ser chamadas. Muitas vezes a gente falha nisso. E aí eu aproveito para a oportunidade para te perguntar. A gente tem muita dúvida. O que é ser cis e o que é ser trans? Pode responder para a gente, Carol? Certo. A definição cisgênero e transgênero, ela parte de uma nomeação para reconhecimento, mas também de um sistema binário. Você nasce e aí determina-se que você é do sexo feminino, do sexo masculino, homem e mulher. Só que o gênero, ele é uma construção social, ele é uma construção histórica, e determinados indivíduos não se identificam com esse dito sexo biológico nascido. Então, transgênero se refere a pessoas que não se identificam com este sexo e com a performatividade esperada dele. Cisgênero, pessoas que nasceram a partir de um determinado sexo biologicamente estabelecido e se identificam com esse gênero e com essa atuação. E pensando, né, em todas essas violências, a gente fica também com uma pergunta. Qual é o papel do machismo na construção de uma sociedade insegura para essa figura feminina, que a gente já viu que tem várias feminilidades? Falar sobre o machismo é crucial nesse debate e discussão da violência contra as mulheres. Eu gosto sempre de falar trazendo exemplos concretos. Por exemplo, um carro, para ele se movimentar, ele precisa do combustível. E aí falar sobre machismo é pensar que a gente vive numa sociedade que ela é patriarcal, ela tem essa estrutura, que vai colocar a figura do homem, a posição do homem, numa condição superior à condição da mulher. E aí, a partir dessa estrutura, como essa sociedade está estruturada, a figura masculina sendo vista como algo superior à figura feminina, vai estabelecer como as relações sociais vão se materializar no cotidiano social dessas pessoas. E aí o machismo, ele é estruturante e ele vem com essa ferramenta que é forte, que é perversa, que é nociva e que tenta esvaziar a humanidade do ser mulher, né? Como se existissem caixas e nós mulheres fôssemos colocadas o tempo todo nessas caixas, nesses padrões a serem seguidos. E aí, se a gente, de repente, ousar tentar quebrar essas estruturas e falar ou se comportar ou fazer escolhas que vão de encontro com o que está posto por uma sociedade que é machista e patriarcal, somos taxadas como aquelas que saem do que está previsto no roteiro. E aí o machismo vem como essa ferramenta com muita força e como algo que é muito perigoso mesmo para a vida de nós mulheres e na perpetuação, e eu digo pior, na naturalização dessa violência, que não pode ser vista como algo natural, mas que no dia a dia a gente percebe isso, coisas que não dá para a gente admitir, não dá para a gente aceitar que as mulheres passam, seja na dimensão profissional, na dimensão familiar, religiosa, acadêmica, entre os amigos, não dá para aceitar como normal, mas a gente vê esse machismo ali imbuído nas relações, tentando naturalizar o que não é natural e tentando tirar a legitimidade de um debate que é necessário em relação ao direito e ao acesso pleno das mulheres. E eu gosto de fazer também, às vezes, uma recapitulação histórica, que nas relações familiares, que são as primeiras relações que um ser humano tem, a mulher ela sempre foi moeda de troca. Então, duas famílias precisavam fazer uma aliança, precisavam trocar bens, era através do casamento. E, então, esse senso de propriedade, ele é uma herança histórica de, literalmente, propriedade. A mulher era vendida como uma casa, ela era vendida como um produto. Então, a violência, e não é à toa que a maior parte dos casos de violência contra a mulher são dentro da família, são dentro de um relacionamento amoroso. É justamente esse senso de propriedade que a masculinidade, que o patriarcado tem em cima das mulheres, que partiu dessa ideia de que as mulheres, por gestarem, tempos e tempos atrás, por gestarem, os seres humanos decidiram que ela deveria ficar em casa, cuidando da casa, da família, e esse era o único papel para o qual ela servia. Então, a gente tem séculos e milênios de uma tradição opressora que a gente precisa desconstruir diariamente. E aí, assim, também isso é tão arraigado, né, que a gente vê as próprias mulheres, né, com esse perfil e com algumas atitudes também machistas. Que aí a gente precisa também estar atento para ter um trabalho em relação a isso. Eu costumo dizer de que hoje é muito mais fácil, no cotidiano, a gente educar, trabalhar, conviver com uma mulher. Porque a mulher já vem com essa disposição para enfrentamento, para quebrar esses dogmas e essas questões. E os nossos homens, filhos, maridos, colegas, são muito difíceis. Para mim, a educação de um homem ainda é uma questão muito difícil na nossa sociedade, por todas essas questões que foram colocadas. É uma coisa bem interessante que eu queria ressaltar, tanto na fala da Carol, quanto na fala da Reneide. Essa coisa, né, que nós, mulheres, já temos como se fosse uma predisposição a essa questão do cuidado, de conseguir fazer tantas coisas ao mesmo tempo. E aí alertar mesmo, nessa oportunidade aqui, de dizer que isso foi uma grande mentira que nos foi ensinada ao longo das nossas vidas, inclusive para que haja manutenção desse sistema que é patriarcal e que nos faça assim, entender, aceitar, acreditar que a gente precisa ser essa mulher maravilha que vai aguentar tudo e todos, e sem o direito, inclusive, de se manifestar, no sentido de dizer assim, eu tenho meus limites e eu não aguento. Então, quando eu dialogo sobre violência contra a mulher, eu acho que existem alguns pontos que a gente precisa ressaltar. Homens, parem de dizer que vocês ajudam suas companheiras. Vocês não ajudam, vocês dividem tarefa, porque vocês comem, vocês sujam, né? Pai, pare de dizer que ajuda a educar e a criar o seu filho. Você é pai também, assim como a mulher é mãe, e isso é um papel que um vai compartilhar, vai dividir com o outro. Isso é muito importante, a gente desconstruir e sair desse lugar que o sistema nos coloca todos os dias. Quando a Carol toca na questão da família, eu acho fundamental, porque é na família que tudo vai começar. E aí eu fico pensando, não tem como a gente dialogar sobre violência contra a mulher sem pensar também nos modelos de masculinidades que são impostos para os homens na nossa sociedade. E aí eu fico refletindo sobre alguns casos de violência que eu acompanho e fico me pensando, né, refletindo como é a construção dessa família. Posso trazer um exemplo aqui de um casal que vai ter um casal de filhos. E aí, no dia a dia dessa família, o que essa menina vai ter direito de fazer, vai ter direito de brincar? E o que esse menino vai ter direito a fazer e a brincar? Vai ser a menina que fica em casa ajudando a mãe, enquanto o menino passa o dia na rua jogando futebol? Vai ser esse menino que, ao longo do seu desenvolvimento, ele vai ver o pai gritando com a mãe, tratando a mãe mal, depreciando. Aí um alerta para a gente, esse menino vai se tornar um adolescente, vai se tornar um adulto e esse menino vai se relacionar. E aí, que reproduções esse homem vai fazer com essa mulher que ele vai encontrar ao longo da vida? E essa menina que presenciou também ao longo do seu desenvolvimento a figura de uma mãe que silenciava diante da violência, né, recebida pelo marido, essa menina vai crescer, vai se tornar uma mulher, vai conhecer outros homens, vai se relacionar com esses homens, e aí será que, quando essa menina acessar essa violência através dos comportamentos desse companheiro, ela vai ter forças para reagir, romper essa violência, ou até mesmo para identificar que ela está inserida no ciclo de violência. Porque, muitas vezes, a coisa é tão naturalizada que a mulher passa um tempo para se perceber e reconhecer que ela está inserida no ciclo de violência. E, quando essa descoberta acontece, é um processo de muita dor para essa mulher. Eu acho que você tocou num ponto fundamental, que é a educação. Estamos aqui num ambiente de educação e tudo só muda a partir da educação, porque tem dados, né? Como uma pessoa da área dos dados qualitativos, mas tem dados de que pessoas abusadoras, elas vieram de lares abusadores. Então, se dentro da família as relações que estão sendo estabelecidas são relações de abuso, do pai que bate na mãe porque ela não fez o que ele queria, do pai que fica vendo televisão, vendo jogo de futebol, que é um ambiente de masculinidade tóxica, perdão, amantes de futebol, mas enquanto a mãe lava, passa, faz a tarefa de casa, vai fazer compras, que tipo de criança, adolescente e adulto eles vão se tornar? Que tipo de se você só conhece aquilo, você reproduz aquilo. Então, alimentar esse ciclo de relação familiar vai gerar próximos ciclos parecidos e próximos ciclos parecidos. Então, acho que a educação familiar é fundamental. Diante das colocações que vocês fizeram, uma palavra emergiu bastante, né? E a gente precisa ter clareza dessa palavra. E a gente queria saber de vocês, o que é o patriarcado? Então, o patriarcado é um sistema social de dominação, privilégio e poder masculino. Dentro do patriarcado estão as relações sociais, as relações de trabalho, qualquer experiência de sujeito no mundo passa pelo patriarcado. Porque é como a relação social ela é guiada. Então, o patriarcado, se ele trabalha em cima do privilégio e poder masculino, tudo vai derivar dessa superioridade, entre milhões de aspas, da masculinidade. Então, dentro do patriarcado, tem a misoginia, que é o ódio às mulheres, o machismo, que é a forma de atuação do patriarcado. E pensar nesse patriarcado é pensar também no macro, no todo da nossa sociedade, né? Como é que ela está estabelecida, e pensar como é que, de fato, ele vai se materializar em nossas vidas. E aí, se fizermos um recorte na política, a gente vai ter uma representatividade muito mais de homens do que de nós mulheres. E aí a gente se preocupa porque a gente pensa como esses homens, que são regidos por um sistema que é patriarcal, vai pensar em políticas públicas para as nossas vidas. Esses pensamentos, essas reflexões, elas vão, de fato, dar conta do que a gente traz como pauta para nossas vidas, de nós mulheres. E aí, se a gente for pensar no âmbito da religião, os púlpitos, os altares, são ocupados o quê? Mais por homens, liderança masculina ou liderança feminina? Dentro dos espaços religiosos, qual o lugar que fica para as mulheres? A tia da cantina, a cuidadora das crianças? Então, pensar como esse sistema vai determinar o lugar que nós, mulheres, vamos acessar ou não na sociedade. E aí, pensar também que a tentativa, a resistência e insistência de estar ocupando espaços de voz, de vez e de poder vai se dar a partir do conflito mesmo. Porque já dizia uma escritora que o poder é algo muito bom e, por isso, os homens não querem dividir com as mulheres. Eu também queria fazer colocar também alguma questão aí em relação ao patriarcado, mas focando a questão das políticas públicas. Eu não vou me furtar de fazer alguma referência ao que a gente está vivendo hoje, por exemplo. Né? E a gente tem uma representação de um patriarcado, de um machismo, de tudo que a gente está discutindo aqui e que não entra e não é aceitável. E aí, um exemplo bem simples, mas com muita, vamos dizer assim, uma repercussão muito negativa em relação às políticas públicas de saúde, que uma das primeiras coisas que o presidente fez foi tirar da pauta de ações e políticas públicas de saúde a política da defesa em relação às mulheres, aos homossexuais, né? E que, por incrível que pareça, foi uma política que foi bem representada quando a gente tinha no poder uma mulher. Pode ser que isso não seja relevante, mas isso é nessa expressão simples que a gente percebe a força do patriarcado e do machismo, e que a gente vai incorporando sem nem perceber. Eu acho que é importante registrar isso. Você falou da presidente mulher que tivemos, a presidenta, e aí eu automaticamente pensei na violência contra a mulher e na cultura do estupro, quando eu lembro que, na época do impeachment, foram comercializados adesivos com a presidenta de pernas abertas na entrada de combustível do carro. E, recentemente, no Instagram de Jamila Ribeiro, que é uma filósofa negra brasileira, estava, não lembro, acho que na Espanha, talvez, e ela estava no aeroporto, e Dilma estava na fila. E aí, Jamila disse que as pessoas estavam chamando ela de nomes terríveis e desejando a morte da presidente. Aí eu pergunto, um presidente, ex-presidente homem, teria sofrido esse mesmo tipo de violência social? Será? Com certeza, na nossa sociedade, não. E é muito importante trazer a relevância que aspectos como esse têm, porque é um exemplo público, não é? Que traz a legitimidade da fala e do grito das mulheres por relações igualitárias. E aí eu lembro que, nessa fase também, algumas pessoas saíram em marcha, não sei se no Rio ou em São Paulo, e com uma faixa que dizia assim: balança que essa vagabunda cai. E, mais uma vez, eu lanço a pergunta para quem está nos ouvindo. Se fosse um homem nessa situação, com certeza não teria uma faixa com esse tipo de frase, de expressão extremamente desrespeitosa, violenta, em relação a ele. E aí pensar como existe um preço tão caro para nós mulheres alcançarmos espaços de poder. E aí, quando a gente consegue ter uma mulher, né, como chefe de Estado maior, uma representação que é o máximo, né, no nosso país, e os tipos de violência que ela foi submetida, sabe, durante o processo de impeachment, violência extrema, e que as pessoas se sentiam legitimadas a praticarem, a trazerem no seu discurso. E, ainda pegando esse gancho, eu fico pensando que a gente precisa se provocar. O que é que esse patriarcado faz? Né? Eu estou lendo um livro, inclusive, da filósofa que a Carol mencionou, da Djamila Ribeiro. Na verdade, é uma coleção de feminismos plurais, e tem um que diz assim: o que é lugar de fala? E aí ela começa o livro trazendo como uma chave introdutória a palavra linguagem. O poder que a linguagem tem, essa linguagem, ela vai servir de prisão ou de libertação, sabe, para os grupos. Então, vamos pensar nas minorias. E minorias, quando eu falo, não é em número. É minorias de grupos sociais que estão à margem da sociedade, à margem de acessos plenos, de direitos iguais, de uma boa educação, um bom acesso à saúde. E aí, como esse sistema se utiliza da linguagem na manutenção de um poder que eles não querem compartilhar de maneira alguma? E aí pensar nessas questões. A gente pensa na vida como um todo, mas quando a gente fragmenta essa vida nas áreas da nossa sociedade, política, religião, no mundo do trabalho, quando a gente vai ter uma mulher que é tão qualificada quanto o homem, mas o salário dela vai ser inferior ao desse homem. E aí a gente pensar, poxa, mas existe isso? Existe. Existe, isso é real. Isso é real nas reuniões, no mundo do trabalho. Uma mulher, quando pede a voz, ela fala, defende o argumento dela, ela explica, e aí, lamentavelmente, vai ter aquele homem que vai de encontro com aquela mulher, e aí um outro homem do lado vai pedir a palavra, vai explicar o que a mulher explicou, e o outro homem vai se calar e vai aceitar o que foi dito por um homem, porque ele não aceita algo que é dito por uma mulher. E aí, nessa conversa, a gente sabe, estou aqui, homem, pardo, cis, e eu sei qual é o meu lugar de fala nessa mesa, é escutar. Mas vale a pena que a gente se coloque no lugar de alguém que está em processo de reeducação. Eu fui educado para ser um homem machista, misógino, homofóbico, deselegante, até posso dizer dessa forma, e patriarcal. Mas a gente sabe que os homens que fazem essa interlocução já vêm de um processo. Eu gostaria muito de ouvir de vocês como vocês acham que a gente pode dialogar com os homens que ainda não iniciaram esse processo, que ainda consideram que o machismo e esse lugar de poder que a gente fica defendendo, a gente como sociedade masculina, com tanta força, como é que a gente pode permitir um entendimento maior desses homens para o que é o feminismo e quais são as vantagens que nós, homens, teríamos com uma sociedade mais igualitária? Assim, qual seria uma conversa inicial para esses que ainda não fazem parte do grupo que deseja respeitar as mulheres no lugar que elas merecem? Acho que a gente pode responder essa pergunta pensando em duas coisas bem importantes. Primeiro, a questão da família. Vou voltar de novo para a temática da família, porque eu acredito que tudo começa na família. É a nossa base. E aí, quando eu tenho a oportunidade de falar sobre a violência contra a mulher, eu costumo afirmar o seguinte: essa luta é uma luta que não pode ser só de nós mulheres. Precisa ser a luta dos homens também. Porque aí é muito importante o trabalho no fortalecimento, no acolhimento dessas mulheres que são vítimas de violência, mas só trabalhar com as mulheres e não trabalhar com os homens na tentativa, nesse convite de desconstruir com esses padrões de masculinidades que são apresentados e impostos ao longo do crescimento e desenvolvimento desse homem, a gente vai continuar não avançando e as estatísticas em relação às mortes, estupros, violência contra a mulher vai crescer a cada dia. Então, assim, é trazer esse homem para a reflexão mesmo. Veja, você tem uma mãe, você talvez tenha irmãs. Tente se colocar no lugar do outro e da outra. Sabe aquele lance da empatia, de conseguir sentir ou tentar sentir o que o outro e a outra sentem? Sabe como é que eu posso fazer, por exemplo, com a filha dos outros o que eu não quero que façam com a minha filha? Como é que eu posso tratar uma mulher como eu não gostaria que minha mãe fosse tratada? E aí, que tipo de homem, que modelo de pai, de irmão, de tio, de cunhado, de avô, de primo, de amigo, de chefe, de professor, de médico e por aí vai, eu estou sendo nos espaços que eu transito, sobretudo na minha família. O que eu trago na minha narrativa, no meu discurso, vai depreciar a imagem da mulher? Sabe, vai subalternizá-la? É um convite à reflexão e dizendo para eles, para os homens, que não é um caminho fácil. Não é, porque a gente entende que foi algo que está na construção deles e que, às vezes, é doído também esse processo de quebra com esses padrões que eles entenderam que era normal e que precisa ser reproduzido. Mas, mesmo com essa dor, com essa dificuldade, é algo que é urgente e que é necessário, porque a gente precisa entender que estamos falando dos nossos corpos. Corpos de mulheres tombam todos os dias em nossa sociedade, sabe? Mulheres morrem, meninas, meninos perdem sua mãe, mulheres perdem a oportunidade de fazer um curso superior, de se profissionalizar, de viajar, de ter filho ou de não ter filho. Mulheres perdem suas vidas e isso não pode ser encarado como algo natural. Então, eu acho que o trabalho com as famílias é muito importante. E uma outra coisa, em paralelo a isso, eu tenho a educação como chave de resposta para todas as coisas. E aí é bem complicado, porque a gente vive numa sociedade que é regida por um sistema econômico que tem características que vai excluir, tem características que são contraditórias e que vai ter sempre um grupo de pessoas opressoras em detrimento de pessoas que são oprimidas. E aí, quando a gente pensa nisso, os acessos vão se dar de forma diferente. E quando precisa ter os cortes, onde é que os governantes cortam? Por exemplo, na área social e na educação. Então, eu, Bárbara, acredito muito nas políticas de ação afirmativa. Eu sempre vou acreditar em oficinas, em roda de diálogos, em palestras, em seminários, em congressos, em cine debate. E aí, falando desse espaço aqui, que é uma faculdade, um espaço de educação, de ensino superior, a gente tem experimentado essa experiência, né? Tem vivido essa experiência através dos projetos de extensão, através das nossas exposições, de eventos que a gente promove, que contempla as pautas humanitárias e que são extremamente necessárias. É preciso, é urgente discutir as relações de gênero, entendendo que a gente precisa fazer o recorte de raça, né? Porque eu não tenho como falar de violência contra a mulher sem trazer em evidência a vida das minhas companheiras negras, que vão acessar essa violência como uma mulher branca também, mas a diferença vai ser os tipos de acesso, a rede de apoio que essa mulher negra vai ter. Talvez não a mesma que uma mulher branca vai ter. Então, assim, pensar nos espaços de educação, seja formal ou não formal, como espaços que têm que ir lá para a base, para as comunidades, e provocar mesmo a reflexão através dessas oportunidades. E pensando nessa questão da educação e dos espaços, como vocês percebem o papel da mídia e as redes sociais? Assim, elas têm influenciado positivamente ou negativamente nesses assuntos? A mídia, ela sempre tem um papel meio dicotômico, né? Ela pode ser muito positiva, mas ela pode também ser muito negativa. Eu queria trazer um exemplo muito legal que acontece na arte, da forma positiva. Então, a história... Tem uma fotógrafa americana dos anos 70, mais ou menos. Ela era fortíssima nos anos 70. E ela era uma fotógrafa que ela circulava pelo meio LGBT underground de Nova York dos anos 70. Então, era um grupo marginalizadíssimo naquela região. E ela estava num relacionamento e ela foi espancada dentro desse relacionamento. Um mês depois, ela tirou uma foto, era um autorretrato. E ela fez a denúncia da violência que ela sofreu em casa e ela tornou o pessoal público. E a denúncia dela veio através da arte, veio através de um retrato. E ela denunciava várias outras coisas daquele meio também que as pessoas sofriam. E uma outra artista também, que ela foi violentada por um amigo do pai, lá em 1500 e tanto. E um quadro que ela fez era o assassinato de Marat. E era um quadro muito... Você consegue sentir a dor dela naquele quadro. É uma história clássica, o assassinato de Marat. Vários homens, inclusive, já retrataram essa cena. E é claramente diferente, não porque é uma coisa feminina, mas é porque tem uma dor diferente. Ao mesmo tempo que a mídia tem cenas extremamente naturalizantes de violência contra a mulher. Como, por exemplo, uma cena clássica, eu acho, que é O Último Tango em Paris, de Bertolucci, que as pessoas demoraram para descobrir, mas que foi um estupro real que aconteceu. O Marlon Brando já era um ator famosíssimo, e ele e Bertolucci combinaram a cena e não falaram para a atriz, que tinha 19 anos na época. E a carreira dela, depois desse filme, desandou. Ela entrou em depressão profunda. Então, e é um filme que, entre o meio de cinema, antes das pessoas começarem a se conscientizar, era uma cena aclamada, era uma cena lindíssima, considerada lindíssima. E aí tem vários filmes, Irreversível, de Gaspar Noé, os filmes de terror também, que a vítima sempre é a mulher burra, porque é como se a mulher não soubesse se defender. Então, sempre tem esse estereótipo da mulher que grita, corre, não faz nada. E isso acaba perpetuando uma ideia de que mulheres não sabem se defender, sabe? E, enfim, Game of Thrones, e tem vários exemplos. Mas eu me deparei com uma série brasileira do Netflix. E aí eu terminei essa semana. Desculpa, pessoas, pelo spoiler. Mas a série, ela mostra mulheres tentando independência no Rio de Janeiro dos anos 50. E existe um caso de um político casado com uma moça que gostaria de ser cantora e ele bate nela, ele abusa dela. E, no final, tem uma cena de feminicídio. Então, assim, eu acho que a mídia ela pode ser muito negativa quando ela perpetua discursos e naturaliza discursos violentos, mas ela também pode ser muito positiva quando ela atua na crítica e na denúncia desses comportamentos e faz a gente pensar o que é que estamos fazendo nessa sociedade, por que é natural, por que a dominação masculina é tão natural. Então, eu já aproveito esse gancho. E, assim, nós homens, nós acabamos sendo educados também com a construção de uma imagem do que é ser feminino. E, para nós, o que nos é passado, inclusive por mães e até por educadoras, é que as mulheres são, de certa forma, vulneráveis. E aí eu vou fazer a pergunta estúpida, né? De que existe um perfil de mulheres mais vulneráveis? O que que no comportamento feminino permite que a gente acesse estes corpos com essa liberdade violenta? O que que vocês podem pontuar para a gente assim, dessa violência que é estrutural, institucional e até, de certa forma, sociocultural? Por que que a gente é tão violento com o corpo feminino? Acho que a gente pode trazer aspectos culturais mesmo que definem e que nos mostram diariamente um modelo de mulher ideal a ser seguido e um modelo de mulher não ideal a ser seguido. Se a gente for fazer um resgate histórico, eu daria dois exemplos bem clássicos, que é o de Maria e de Eva, né? Qual é o que é para se seguir ou não? Maria, a mulher que foi escolhida e que obedeceu ao chamado, ou Eva, que é a culpada de todos os erros do mundo, né? É a culpada até hoje. Acho que isso aí dá muito espaço para a gente refletir sobre muitas coisas. Então, assim, pensar se existe um perfil de mulheres mais vulneráveis, eu acho que é uma resposta bem desafiadora, porque, primeiro, essa violência que nós mulheres acessamos pela condição de sermos mulheres, a nossa classe social, a nossa raça, a nossa profissão não vai determinar se vamos acessar essa violência ou não. O que eu costumo dizer é que, uma vez violentada, a minha classe social, talvez, a minha condição, a questão dos meus acessos, vai determinar como vai ser o momento pós-violência, pós-trauma. Que rede de apoio eu vou poder acessar, né? O meu grau de esclarecimento, de eu entender, não, isso é uma violência, eu preciso denunciar, eu não posso aceitar isso, eu não posso guardar sozinha, porque isso acontece muitas vezes. A mulher é violentada e ela nem tem forças para denunciar aquela violência, porque ela não tem nenhuma rede de apoio para que ela possa contar. Então, assim, pensando nesse perfil, nessas vulnerabilidades, eu poderia tocar novamente na questão da família. Como essa família ensina essa menina que ela precisa ser ao longo da vida dela? E aí eu costumo dizer, os exemplos que essa menina vai ver cotidianamente, seja do seu pai, seja da sua mãe, infelizmente, vai, na maioria das vezes, determinar se ela, quando crescer, vai ser uma esponja que vai sugar inúmeras violências ou se ela vai conseguir ter um filtro ou não, né, de entender as dimensões que existem e, em alguma medida, se proteger, em alguma medida, porque em outras a gente não consegue e é uma coisa que está para além de nós, mulheres. A violência chega, nos atinge, nos alcança e muitas vezes a gente não tem como correr dessa violência. Mas pensar nisso, que padrões estão sendo colocados como modelo para essas meninas que vão se tornar mulheres e como elas vão estar diante das pessoas, das situações. Enfim, são inúmeros aspectos que perpassam, né, essa questão. Sim, e eu acho que também é muito importante, eu dei o exemplo do filme de terror, não só porque eu assisto muito, mas porque eu sempre observo, porque é uma coisa violenta. Então, assim, o fato da vítima sempre ser meio burra, que não sabe se defender, ela cria uma crença de que as mulheres não sabem se defender e que as mulheres são frágeis. Mas a culpa é da pessoa que está correndo ou é da pessoa que está atacando? Porque, assim, a gente tem que ver que a vulnerabilidade, ela não vem, não tem um perfil de vulnerabilidade. Uma lutadora de MMA está vulnerável também, porque o patriarcado, ele é maior do que a nossa individualidade, ele engole a nossa individualidade de várias formas. Então, assim, não existe perfil de vítima. Não existe perfil de vítima. A gente sabe que tem casos, inclusive, eu estou falando de lutadora de MMA, porque eu sei de um caso de uma lutadora de MMA que foi agredida pelo companheiro. Mas a gente sabe que qualquer pessoa pode ser vítima. Qualquer pessoa não normativa, não hegemônica, que é homem, branco, heterossexual, qualquer pessoa não hegemônica, não normativa, ela está vulnerável porque ela é socialmente vulnerável, não porque ela é fisicamente vulnerável. Então, mas o que a gente tem é o perfil do agressor, que eu acabei de citar. E a gente sabe que, assim, os mecanismos, a violência, ela é um mecanismo de manutenção de poder. Então, o sistema, quando ele tem medo de perder a sua força, medo de perder a sua dominação, ele age oprimindo, ele age violentamente em cima dos grupos que ele acha que não devem emergir. Então, o perfil do agressor é aquela pessoa que tem medo de perder o seu lugar de dominador. Então, é muito mais interessante a gente prestar atenção em como evitar os agressores do que como podar as vítimas. Reneide, conta pra gente como essas violências repercutem na saúde. Como a gente tinha colocado no início, né? E eu estava lembrando aqui quando Carol e Bárbara estavam falando de como isso tem uma repercussão direta na questão do atendimento, né, do exercício profissional, dos profissionais de saúde mesmo. Né, e como uma pessoa que vai para um determinado atendimento, e se é que já está... Não vou colocar aqui a vulnerabilidade nessa lógica do machismo, mas na vulnerabilidade que qualquer ser humano tem. E, principalmente, na hora que ele está doente, precisando de algum cuidado, e isso não é percebido pelos profissionais de saúde. E aí é o que a gente vê muito, se a gente tem vários dados e informações colocando. Por exemplo, a violência obstétrica. Se você for, quando você vai para uma unidade de atendimento à mulher que vai parir ou que esteja em trabalho de parto, é imenso. Não é uma coisa rara e não é uma coisa pequena nem pouca, porque isso, até para os profissionais de saúde, já passou a ser como se fosse natural. Ela está sentindo dor e aí o profissional passa, não ouve, queria mudar de posição, não posso, você tem que ficar sentado, você tem que ficar assim. Então, tem milhões de aspectos quando você pega nessa condição da mulher, por exemplo, que é a mulher no seu momento, né, de estar... colocando um outro ser humano no mundo e que ela precisa de todo um apoio, isso nesse aspecto bem específico. Se você for ver em outros momentos de atendimento também, e aí a gente vê a questão da violência da mulher quando vem associada com os outros tipos de discriminação, preconceito, e os profissionais de saúde, infelizmente. Por que a gente tem, por exemplo, uma política de humanização? Nós todos somos humanos, né? A gente não precisava ter uma política de humanização para os profissionais de saúde, ou seja, como eles deveriam estar atendendo melhor as pessoas. Isso de uma maneira geral. Mas quando você vê que com esse substrato que a gente tem social, quando esse atendimento é para as mulheres, então fica mais evidente ainda essa discriminação, essa violência, que passa natural, praticamente. E isso não é muito visto e abordado pela própria formação desses profissionais ou no próprio processo de trabalho. São muito irrisórios as denúncias das próprias mulheres vítimas de violência no atendimento em saúde. Elas nem se percebem como sendo violentadas, né? Porque aí a violência tem que ser uma coisa muito mais agressiva e tem milhões de formas de violência que a gente vê no cotidiano, infelizmente, do atendimento em saúde. E aquelas que percebem que sofreram esse tipo de violência e procuram serem atendidas de forma correta e serem ouvidas, como existe esse retorno para elas ou como é que o hospital trata esses casos que são denunciados? Olha, a gente ainda tem uma dificuldade. O que deveria ser feito é uma coisa. Como é tratado é outra, completamente diferente. A gente ainda não vê esse atendimento. Se ela vai procurar a Delegacia da Mulher, se ela vai procurar qualquer... A Delegacia da Mulher, que, em tese, deveria ser o espaço mais adequado para ela fazer qualquer tipo de denúncia, inclusive esse. Ou nos conselhos de categorias, foi o médico, foi o enfermeiro que fez essa denúncia. Primeiro, ele vai para a própria direção do hospital. Não tem nenhuma garantia de que seja acolhida essa denúncia adequadamente como ela deveria. Claro que isso, por não ter esse acolhimento adequado, isso não quer dizer que você não deva fazer, né? E sim, quando você se sentir, qualquer situação que lhe coloque em um nível de constrangimento e uma dor maior do que você está passando por conta daquele seu momento específico enquanto um usuário do sistema, enquanto um paciente, porque está com uma patologia, você está sendo violentado. Então, você tem que procurar. Mas, infelizmente, a gente não tem ainda esse apoio, né? O acesso ainda não é tão adequado. Na área de saúde, a gente ainda não vê isso com muita frequência e nem com muita qualidade nesse acolhimento dessas mulheres. Essa questão que a Roberta traz é bem interessante para a gente refletir um pouco. Se a gente pensar nesse grupo social que vai acessar a dimensão da saúde. A saúde é considerada um dos tripés da Seguridade Social e ela tem esse caráter universal. Ela está ali para todo cidadão, toda cidadã que ele precisar. Só que aí, se a gente pensar no contexto do SUS, quem é essa população, na sua maioria, que vai acessar o SUS? População negra, periférica, que, se a gente fizer um link ao acesso de educação, que essa população não tem, na verdade, uma educação plena de qualidade, a gente percebe que é muito difícil a gente encontrar um perfil, inclusive, nessa população, daquelas pessoas que conseguem se colocar diante de um sistema que exclui, que era para acolher, que era para tratar, que era para respeitar, e muitas vezes é a violência pela violência, e as pessoas nem conseguem elaborar aquela violência que ela está acessando, aquele direito social que está se dando de forma fragmentada, e ela não consegue fazer essa denúncia. E isso é um olhar que a gente precisa ter em relação à saúde. Um outro aspecto muito importante que eu fico pensando, que tipos de valores, de princípios, aquela coisa da moral, dos princípios, o que eu aprendi com a minha família, com a minha religião, que eu, vamos trazer a saúde para a evidência, enquanto profissional de saúde, vou levar lá para o meu espaço socioocupacional quando eu estiver atendendo o meu usuário e a minha usuária. Aí eu vou dar um exemplo de violência contra a mulher no âmbito da saúde. Quando uma mulher chega com um aborto, por exemplo, muitas vezes, esse profissional, essa profissional de saúde vai fazer um julgamento prévio, certo? E aí, naquele momento que ela faz uso dos valores, dos princípios, do que ela acredita para ela, ela, naquele momento, joga fora o código de ética da categoria dela que existe e que ela precisa entendê-lo e trazer para a prática profissional dela. E ela vai fazer com que pensamentos, conclusões, opiniões, valores pessoais interfira no atendimento que ela vai prestar àquela usuária naquele momento que ela está vivenciando, que ela está sofrendo um aborto. E aí não cabe a esse profissional o julgamento se é um aborto espontâneo ou se é um aborto provocado, porque isso aí já daria uma outra discussão sobre direitos reprodutivos das mulheres, que é também uma pauta da agenda feminista. A questão é, a mulher acessou o serviço precisa acontecer de forma plena, a despeito do que eu, enquanto profissional de saúde, penso ou deixo de pensar. Existem protocolos a serem seguidos e cumpridos, né? Existem padrões que precisam existir, que precisam ser permanentes no âmbito da saúde e que muitas vezes a gente vê ser negligenciado por questões pessoais de profissionais que não conseguem romper essa barreira e compromete com que o serviço seja um serviço de qualidade. E aí isso acaba sendo uma porta de entrada para que as mulheres acessem a violência quando elas acessam o aparelho do Estado, que tem um papel de acolhimento, que é um direito, e a lógica acaba se invertendo e essa mulher acaba sendo revitimizada. Essas questões elas trazem para a baila, né, o trabalho. Isso é muito interessante porque, muitas vezes, se a gente não ouve uma fala como a de vocês, a gente continua vivendo dia após dia sem se dar conta das violências que a gente pratica. É interessante pensar que, muitas vezes, as mulheres que nos acessam como pacientes, elas não têm nem a estrutura, até social, para se colocar dessa forma. E aí, como elas não falam, muitas vezes, para um profissional como eu, leva anos para a gente perceber que fazia uma prática que é extremamente violenta ou desrespeitosa. E aí, mais uma vez, eu penso que esse lugar que a gente está aqui ocupando nesse momento, né, fazendo esse podcast, ouvindo vocês, é um ponto de disseminação da informação de como isso é violento e como a gente tem que repensar as nossas práticas. E até acessar mulheres como vocês para que nos expliquem como a gente pode ser menos violento, né? E essa violência, ela é tão real, de fato, ela não é um mito, que a gente percebe, através das leituras, através das publicações nas redes sociais, que mulheres, líderes da sociedade civil, especialistas, percebem que existe um aumento na prática de violência contra as mulheres. E a gente já aproveita para deixar bem claro que isso não é uma questão de notificação, porque sempre vem essa justificativa. Não, mas é porque agora o acesso das mulheres às delegacias e até a ocupação dos lugares de fala permitem que isso seja divulgado, e aí a gente tem a sensação falsa de que a violência está aumentando. A gente sabe que isso não é verdade. De fato, a violência vem aumentando. Então, o que nós, como sociedade, homens e mulheres, estamos fazendo de errado? Eu acho que a sociedade como um todo está fazendo várias coisas erradas, mas é importante a gente entender esse aumento na violência, porque, historicamente, acho que a história, a gente consegue ver que a história é um movimento cíclico. Então, existem momentos de muita progressão e uma reação de muita regressão. E nós, aqui no Brasil e no mundo, tivemos uma onda progressista muito grande, acho que nos últimos 20 anos, porque os anos 80 ainda foi meio conservador. Então, os anos 90, 2000, 2010 foram anos muito progressistas. E aí entrou uma onda de conservadorismo muito grande. Então, as pessoas que se sentiram ameaçadas pela onda de progresso começaram a reagir violentamente para voltar ao estado em que elas eram mais dominantes do que agora passaram a ser. Então, assim, um momento em que o público LGBT emergiu, pô, eu conheço pessoas trans que estão na universidade, estão fazendo doutorado. Quando é que 20 anos atrás isso estava acontecendo? E aí, as pessoas, os homens brancos, heterossexuais, enfim, já entendemos, eles veem que o lugar deles dentro da universidade começou a ter que dividir com outras pessoas. Então, começa a reação violenta. Não é à toa que, na época das eleições, o público LGBT foi o público mais atacado. E, assim, eu tinha amigos que não queriam sair na rua para comprar pão na padaria, porque estava com medo, sabe? E não é à toa. Não é que os dados da internet, a denúncia aumentou. É que as pessoas se tornaram mais violentas em relação, em direção aos grupos que elas sentiram que estavam ameaçando a hegemonia delas. Então, entra mulheres e o público LGBT. E, Carol, uma coisa que eu acho bem relevante da gente puxar para reflexão. Quando a gente pensa que esses números crescem a cada dia, e aí o Rafael faz essa provocação, né? Como nós, como sociedade, onde é que está o erro? O que a gente pode fazer? E eu, particularmente, não consigo falar sobre isso sem trazer aspectos atuais do que a gente vem vivenciando no Brasil. Essa questão histórica que a Carol trouxe para a gente é extremamente importante. Então, quando ela diz que a nossa sociedade tem momentos que avança e tem momentos que retrocede. E aí, pensar, trazer para o contexto atual, a gente está vivenciando um momento de ultra neoliberal, sabe, de extremo retrocesso no acesso aos direitos, nas oportunidades de voz e vez de grupos que são marginalizados e que não têm acesso a nada. Como Carol bem colocou, as universidades eram brancas e masculinas. Década de 90 para cá, a gente começa a ver o quê? As universidades enegrecendo, né? População LGBT acessando, as mulheres acessando e os opressores se inquietando. E aí, trazendo para o contexto atual, eu confesso que me traz muita aflição pensar o que a gente vem vivenciando hoje. Numa fala minha anterior, eu falei da linguagem, como ela pode ser usada para o bem ou para o mal, como ela vai aprisionar ou como ela vai libertar. E aí eu fico me questionando. 2019 começou um ano bem pesado para nós mulheres. No 38º dia deste ano, nós já tínhamos 152 casos de feminicídio registrados. E a gente não pode ficar quieto e quieta com um número desse, gente. São vidas de mulheres que estão sendo destruídas. E aí o que é que me preocupa? Quando eu tenho hoje, na atual conjuntura política, pessoas lá, sentando nas cadeiras de poder, que trazem no seu discurso, nas suas narrativas, muito ódio, muito fundamentalismo, muito conservadorismo, e é como se fosse assim, um pânico social, porque eu tenho figuras de poder que, através do seu discurso, estão dando voz e vez a pessoas violentas que estão aqui, ó, inclusive nas camadas sociais mais empobrecidas. E esses discursos dessas pessoas que ocupam voz e vez de poder dos nossos governantes é como que traz legitimidade, por exemplo, para que os homens se sintam na autoridade e no direito de matarem nós mulheres. E aí isso é muito preocupante, porque a gente vê o que é natural, o que não é natural, tomando uma configuração como se fosse natural, né? E é muito lamentável. Na pauta das mulheres, a gente avançou muito e a gente precisa reconhecer o que é o feminismo. As pessoas falam muita coisa pelo que elas escutam, elas não procuram ler, se informar, se apropriar do que é de fato. O feminismo é um movimento ideológico, político, que vai lutar pelo direito das mulheres. Não é que nós queremos que nós, mulheres, sejamos melhores que os homens. Nós queremos ser vistas e ter oportunidades de formas iguais, relações igualitárias. E aí, no mês de março, que é um mês onde as comemorações relacionadas a nós, mulheres, ganham evidência, a gente tem uma figura pública, né? A ministra das Mulheres, que promove no Distrito Federal um congresso que vai tratar sobre as armadilhas do feminismo. E aí isso é uma afronta, sabe? É uma mulher que alcançou o poder dizer assim: eu estou desconsiderando todas as mulheres que deram as suas vidas para que hoje eu estivesse ocupando um espaço como esse. Então, eu acho que cabe esse link, cabe essa reflexão. Que tempos sombrios são esses que estamos vivendo no nosso país, nessa fase atual? Coloca totalmente em risco a vida da população negra, a vida de nós mulheres, população LGBT, pessoas com deficiência, e isso é algo muito preocupante. Muito preocupante, que a gente precisa estar atento, precisa estar atenta a estar cobrando mesmo por nossos direitos e revendo o que está certo, o que está errado, e quebrar com essa tentativa de naturalizar o que não é natural. A morte de mulheres não é natural, gente. A gente precisa ter liberdade na forma de viver, a gente precisa subir num transporte público com tranquilidade, largar de uma faculdade à noite, não sentir medo, não sentir necessidade de correr no meio da rua, porque a gente tem medo de ser estuprada e tantas outras questões. E aí fica, de novo, né, essa conversa não termina nunca. A verdade é que um podcast ele não é suficiente para a gente abordar tudo, e aí já fica o convite, o respeitoso convite, para que vocês voltem muitas vezes e a gente prolongue alguns assuntos. A gente já fez as anotações aqui, então, principalmente a questão da contracepção, acho que já pode ser um tema que vocês já vão se preparando para a gente conversar na próxima vez. E aí entram alguns aspectos que vocês citam e que eu acho que vale a pena a gente chamar também para que seja uma próxima discussão, mas que eu gostaria que vocês já levantassem essa bola hoje, que são os vários tipos de feminismo, né? Então, a gente percebe que tem um feminismo que ele é mais acessível até para as pessoas que não conhecem os termos ou que não têm as leituras. Tem um feminismo mais profundo, acadêmico, que dialoga com as pesquisas qualitativas e até quantitativas, porque nós temos muitos números, né, para embasar tudo o que é dito. Mas a verdade é que, muitas vezes, para nós que estamos de fora, ainda que com muito respeito, a gente percebe que tem uma certa divisão. E aí eu gostaria de saber se os feminismos dialogam e como é que fica o papel das feministas mais radicais, do transfeminismo, das pessoas que muitas vezes não se identificam do ponto de vista do gênero como mulheres, mas que se sentem abarcados por esse diálogo feminista que protege a feminilidade que essas pessoas apresentam no dia a dia delas. Então, acho que seria muito importante para nós ouvirmos de vocês como é que os feminismos dialogam. Acho que, como dentro de toda a linha de pensamento, existem várias formas de pensar diferentes. É como se a teoria feminista fosse uma teoria da filosofia. Então, existe materialismo, existencialista, fenomenologia. Então, dentro do feminismo, acontece mais ou menos a mesma coisa. Agora, é muito interessante, porque chegando aqui, nas mil voltas que eu me perdi para chegar aqui, eu estava ouvindo um podcast que era uma mulher trans que mora na Suécia, e trabalha com tecnologia. E ela estava falando que, justamente, a teoria feminista não engloba ela porque ela não se sente reconhecida nos movimentos de empoderamento de corpo, de ame seu corpo, ame a sua feminilidade, porque ela não acha que é para ela. E ela também é pensadora, pesquisadora, então ela tem uma base de teorias que ela fala que o feminismo, ele não... Eu entendo, mas ele não me engloba. E eu achei super interessante essa fala, porque acontece muito isso. Tem vertentes da teoria feminista que não reconhecem pessoas trans. E tem vertentes da teoria feminista que reconhecem pessoas trans. Tem teorias, tem correntes do feminismo que acham que o homem não deve participar em absolutamente nada, e tem correntes do feminismo que acreditam que a luta ela se constrói junta. Que, obviamente, os lugares que cada um ocupa são diferentes, obviamente, mas que, entendendo o lugar que você ocupa e se dispondo a se desconstruir, porque ninguém nasce desconstruído, então, se propondo a desconstruir e somar na luta sem protagonizar, qualquer pessoa pode participar. Então, assim, são várias correntes, eu nem lembraria de dizer todas nesse momento, mas é importante a gente tirar esse estereótipo de que a mulher feminista ela é aquela pessoa mal amada, que o único problema dela é que ela não arruma um homem suficiente para ela, para mudar de opinião, que não raspa os sovacos e que tá irritada com o mundo inteiro, que vai ter também, vai ter gente todo tipo em todo lugar. Mas também tem pessoas que acreditam que vão para o salão e desconstroem o patriarcado ao mesmo tempo. Então é isso. Tipo, o feminismo ele quer igualdade, certo? Luta por direitos, luta pela vida, luta pelos direitos constitucionais, luta pelos direitos simbólicos, luta pela vida e por não ter pessoas oprimidas. Então, é incluir... Fazer o recorte de gênero, classe, raça, sexualidade, todos os recortes eles são necessários, eles precisam ser englobados, abordados e, enfim, respeitados de toda forma. eu me sinto extremamente contemplada com a fala da companheira Carol. Eu acho que um exemplo bem evidente em relação a todas essas questões dos feminismos, se a gente for lá para a primeira onda do feminismo, quando as mulheres de classe média, brancas, lutavam pelo direito ao voto, surge o feminismo negro, as mulheres negras que lutavam para serem reconhecidas como seres humanos. E aí eu acho que isso é um exemplo muito evidente da gente reconhecer tantos anos se passaram e, por exemplo, a gente precisa reconhecer que o racismo é algo atual na nossa sociedade e que o fato de eu ser mulher, eu já corro o risco de acessar várias violências. Mas, por exemplo, se eu sou uma mulher negra nessa sociedade que é misógina e que é racista, eu vou acessar essa violência numa outra dimensão. Se eu sou uma mulher negra e lésbica, eu vou acessar essa violência de uma forma ainda muito mais perversa. Então, assim, existem várias bandeiras ou vertentes, correntes dentro do próprio feminismo, mas eu acho que o importante é entender que isso não tira, em medida alguma, a legitimidade do movimento. Ele é real, ele é necessário, e foi através dele que nós, mulheres, conseguimos alcançar o que alcançamos até hoje. E aí algumas correntes não vão esgotar as necessidades de um outro grupo e vão surgir outros grupos. Eu acho que eu sou um exemplo na prática disso. O meu feminismo ele é feito dentro dos espaços religiosos. Eu provoco as lideranças religiosas a refletirem. Pastores, o que vocês têm feito com a violência de gênero que acontece dentro das igrejas? Vocês se utilizam de um discurso religioso que vai espiritualizar o que não é espiritual e, com isso, vai perpetuar e naturalizar essa violência? Ou vocês vão para o enfrentamento? Por exemplo, quando vocês aceitam as ações políticas de ações afirmativas por grupos de mulheres feministas evangélicas que querem levar o debate de gênero para dentro das igrejas. Mas vai existir a corrente do feminismo que vai dizer que uma mulher, se é cristã, se é evangélica, ela não pode ser feminista. E vai ter a galera da igreja que vai dizer que, se a mulher é evangélica, ela não pode ser feminista. E tem eu, Bárbara, que vou dizer que sou uma mulher e que sou feminista, que o evangelho me convida a ser feminista, por ser um movimento que nos convida por uma justiça de gênero e uma igualdade nas relações. E aí pensar nessas possibilidades. As pautas são diversas, as necessidades são imensas, mas as forças se somam. Eu sou a pessoa da inclusão. Eu aceito toda ajuda, toda disponibilidade de se desconstruir e se reconstruir. Juntamente comigo, eu estou topando o debate, a caminhada e construindo história. Eu fico feliz com essa pergunta, porque, para eu ter chegado nesse nível de compreensão do que é a teoria feminista, de quais são os feminismos, do que é a teoria queer, que fala da desconstrução de gênero, da desconstrução da binaridade, porque cisgênero é uma construção social e ela é pautada numa binaridade, mas e se você não se identifica com nada? E aí, onde é que você se encontra? Então, assim, eu tive uma série de privilégios incomensuráveis para poder chegar nesse lugar. E não é... Enfim, o meu feminismo, por eu ser uma mulher branca, cis, universitária, acadêmica... Então, meu feminismo é um feminismo acadêmico, é um feminismo privilegiadíssimo. E olha o tanto de privilégio que eu tive para chegar nesse conhecimento. A gente precisa levar para as pessoas que não estão nessa rede de privilégios o que são os tantos feminismos, para elas poderem ter a oportunidade de se identificarem. A gente não consegue se identificar com quem não conhece. Então, é muito importante levar até, assim, verbal, porque tem pessoas que não sabem ler. Então, assim, a comunicação verbal sobre o que são os feminismos, o que é que a gente quer, o que é a nossa luta. Por que as lutas são tão diferentes? Eu não posso me atrever a falar da luta de uma mulher negra periférica. Eu não faço a menor ideia. Deixa que ela precisa saber e ela precisa falar sobre isso. Então, acho que o importante é tirar esse senso comum fácil que chega nas pessoas, que tenta destruir a teoria, e levar para que as pessoas possam entender, se identificar e juntas construírem toda essa pluralidade que a gente precisa. Gente, eu vou ser muito sincero, só aplauso, viu? É muito legal ver vocês. mesmo para alguém que já tinha ouvido vocês de alguma forma, traz uma nova luz para tudo que a gente pensa. E esse tipo de assunto, ele realmente precisa ser debatido, redebatido e de novo debatido para que a gente alcance os diversos níveis de entendimento sobre ele. Então, assim, eu fico muito feliz de ter participado, de ter ouvido vocês e perceber que esse tipo de conversa, com esse nível, tanto acadêmico quanto de experiências de vida, ele alcança vários corações. Então, tanto um acadêmico vai beber nessa fonte muito bem, quanto alguém que ainda não está familiarizado com essa conversa vai se sentir contemplado e vai poder ouvir vocês também e entendê-las. E aí eu aproveito essa oportunidade e peço para que vocês deixem também, porque a gente sabe que a arte, ela muitas vezes representa ideias e sentimentos, e ela às vezes toca a gente mais fácil. Eu gostaria muito que vocês sugerissem blogs, filmes, contas de Instagram, Facebook, Twitter, o que que vocês seguem, o que que vocês podem deixar para a gente como sugestão para a gente assistir, para a gente ir se envolvendo com esse tema e que isso faça parte da nossa vida. E que quando nós formos ouvir vocês de novo, nós cheguemos mais preparados ainda. Então, nessa sugestão de alguns canais, algumas coisas que possam estar somando nessa caminhada que é necessária, e é necessária do ponto de vista de todos e todas nós, não apenas de nós mulheres. Aqueles que tiverem interesse de conversar mais um pouco, deixem um recado no meu Facebook, Babi Aguiar 17, ou no meu Instagram, que é Bárbara Aguiar. E eu tenho também no Facebook uma página que é de um coletivo que eu faço parte, um coletivo de mulheres acadêmicas e evangélicas. E aí tem mulheres em todas as áreas, psicologia, serviço social, pedagogia, temos biólogas, enfim, somos várias. Somos acadêmicas, estamos ocupando o espaço acadêmico, estamos produzindo, mas estamos também na militância, nas comunidades, com as mulheres periféricas, sobretudo com as mulheres evangélicas que acessam essa violência, tentando fortalecê-las. E aí o nome do coletivo é Coletivo Vozes Marias. Tem uma página lá no Facebook, vocês podem entrar, acompanhar o nosso trabalho, chamar para um papo, para uma roda de diálogo, para uma conversa. Vai ser um prazer poder caminhar junto e juntas, todos e todas, e se encontrar aí, né? Nesses movimentos, ressaltar também que aqui na Faculdade Pernambucana de Saúde a gente tem esse cuidado de, através dos projetos de extensão, estar proporcionando também para o público externo, não apenas para os nossos estudantes, palestras, rodas de diálogo, que vão contemplar as pautas humanitárias. E aí vocês podem estar acessando o Instagram da faculdade, o Facebook, o nosso site também, que vocês vão ter acesso às nossas agendas e estar somando aos debates. E acho que um filme que me marcou muito quando eu assisti, que eu acho que dá para fazer uma reflexão fantástica, é um filme que se chama Preciosa. É a história de uma mulher jovem, negra, que na sua vida ela acessa múltiplas violências na relação com a mãe, no contexto familiar, com os filhos, frutos de estupros múltiplos que ela sofre. E eu acho que dá para fazer uma reflexão muito grande e pensar que essa violência não é mito. Ela existe. Mulheres são mortas a cada dia, mulheres são violentadas, mulheres são segregadas, e a gente precisa, enquanto sociedade, independente de ser homem ou mulher, se inquietar com essas questões e partir para reflexão e ação. A gente precisa refletir, mas precisa agir também. E a gente age quando a gente se dispõe a mudar os nossos comportamentos. Recomendações. Eu conheço 4 contas do Instagram que são interessantes. Uma é uma... Hoje em dia se chama blogueira, eu nem sei mais. Mas é Jut Jut. Ela é uma feminista. Que ela é uma feminista branca, mas ela traz várias pessoas para falar sobre diversos assuntos. Nathalie Neri, que ela... Eu acho que ela é cientista social. Ela também tem um Instagram. Ela fala sobre negritude, sobre o movimento feminista negro. Jonas Maria, que é o companheiro de Nathalie Neri, que é um homem trans. Eu esqueci como é o arroba exatamente, mas é Jonas Maria. E Maria Clara. Maria Clara é afrotranscendente, o Instagram dela. Maria Clara é estudante de pedagogia aqui na UFPE. Aqui na UFPE, que eu digo aqui em Pernambuco. E é muito, muito incrível o Instagram dela. E aí, enfim, se alguém quiser entrar em contato comigo também, alguma dúvida, meu Instagram é salve.carolina, para qualquer dúvida. E filmes... Nossa, deu um branco agora. Mas eu gosto muito de Kill Bill. Ela apanhou do marido, foi espancada pelo marido, grávida, e decidiu se vingar dele com todo aquele sangue Tarantino. Ah, pediram para eu falar sobre o que eu escrevo na academia. Eu escrevo, como eu sou mestranda de artes visuais, eu escrevo sobre a objetificação do corpo feminino nas artes visuais. E, a partir da análise de uma obra de uma artista daqui de Pernambuco, atuante em Pernambuco, que se chama Oriana Duarte, eu analiso como o autorretrato pode ser uma forma de discurso político diante dessa tradição de opressão que o corpo feminino sofreu. Que é importante mulheres falarem de si mesmas e mulheres narrarem sua trajetória, seu sofrimento e sua existência. Gente, de novo, é cada vez melhor a sensação de acesso à informação que vocês deixam para a gente, né? Então, a gente aqui do podcast da FPS só tem a agradecer, fica honrado com essas informações. Eu já me comprometo com vocês que estão ouvindo, a gente vai colocar todas essas sugestões na descrição do áudio desse podcast. Então, quando vocês forem acessar, basta vocês rolarem a página e vão ver esses links, essas sugestões, tá? E podem acessar, podem interagir. Inclusive, a gente já deixa aqui aberto o canal, que as suas sugestões no futuro vão ser usadas para que a gente crie novos podcasts, novos diálogos sobre esses temas e outros que vocês sugerirem. Então, mais uma vez, eu agradeço muito a presença de vocês três aqui e fica aberto o microfone para que vocês voltem sempre. Um grande abraço e obrigado. Então, eu também agradeço a oportunidade, a FPS que tem aberto esse espaço, a você, Rafael, pela sensibilidade, a Roberta, a minha companheira Reneide aqui, companheira de trabalho de todos os dias, mulher que eu admiro nessa militância aí por nossos direitos também, e a companheira Carol, né, que eu conheci hoje, um prazer conhecê-la e pode ter certeza que eu vou trazê-la, viu? Para os nossos debates, a gente tem aqui um grupo de estudos em raça, gênero e políticas públicas e temos o nosso projeto Umbuto FPS, que discute também as relações de raça, de gênero e a importância das políticas públicas com ênfase na saúde. Então, você vai ser convidada, com certeza. E é isso, vamos caminhar juntos e juntas. Eu agradeço também pela oportunidade. Acho que nunca tinha participado assim de um evento na área da saúde. Eu achei tão interessante, porque eu sou de artes, né? Então, parece tão distante, mas, ao mesmo tempo, não é. É tudo próximo, porque são pequenos recortes, pequenos grupos, mas todos eles estão interligados e conectados de alguma forma. Então, fiquei muito feliz em participar, muito feliz em conhecer todo mundo. Muito obrigada, Bárbara, Reneide, Rafael, Bruno, Roberta, todo mundo. E espero que possamos também continuar essa conversa em vários outros momentos. Tá, eu também gostaria de agradecer aqui, né, a FPS pela oportunidade e mais ainda de agradecer a participação, de conseguir participar com vocês, trazendo tantas dimensões diferentes de um mesmo problema. Que aí, assim... você é da arte, a gente é, eu sou da saúde, mas como é próximo também, né? Como o seu trabalho demonstra que a saúde tem muito a se alimentar dessas outras áreas para também trabalhar essas questões que são extremamente importantes na nossa. E agradecer a vocês todos pela oportunidade e estou à disposição. Também gostaria de agradecer a vocês, foi muito enriquecedor todas essas informações, para clarear o debate, né, para a gente compreender alguns termos que, às vezes, existe muita confusão, né, como foi colocado, a questão dos feminismos, né? Isso é muito interessante de se esclarecer. Foi muito agradável ter essa conversa, contribui bastante e a gente agradece muito a participação de vocês. E vamos organizar a próxima vinda, né? O próximo debate, que também espero que seja muito enriquecedor. Muito obrigada a todas e a todos.